10, resto 0. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash, resto 0. A opinião na Boa Nova. Cash, resto 0. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Ligue tudo. Saiba mais em r6living.pt. Vamos fazer uma trégua na política e na economia. Vamos agarrar este olhar só às pessoas. É tempo de Páscoa. Talvez mereça a pena olhar para trás sem deixar de pensar que o caminho é em frente. Na região da Beira Serra, a Páscoa era uma festa tão ou mais entusiasmante do que o Natal. Temperatura amena, o fim do frio, primavera. A tigelada, fina ou grossa. O forno a lenha, partilhado, sempre ocupado. As visitas, tantas visitas, de Lisboa, de França, do Luxemburgo, da Suíça. Os ramos, de Loureiro ou de Oliveira, para a missa de domingo. O beijar da cruz, porta a porta, a mesa farta. E sentia-se uma alegria no convívio das pessoas que hoje não é fácil de dizer nem de comparar. Muita dessa Páscoa perdeu-se. Os tempos mudam. Pelo interior, com a serra à vista, só a serra e a vista parecem continuar ali, tal como ontem, como sempre. Hoje, a Páscoa é férias, descanso, viagens. Fica mais igual a outras alturas do ano, neste nosso modo de viver atual mais plano. Hoje, a Páscoa no interior é mais ir e menos vir. Haja tijolada e boas férias da Páscoa. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Ligue tudo. Saiba mais em r6living.pt.